não pensava que viria saber que alguém por mim se dispusesse a morrer. Jesus, amigo que por mim se entregou e minhas trevas logo em luz transformou. Oh,